Bom dia, boa tarde, boa noite. Eu sou o Fabrício Barros e estou aqui para mais um Catadores e Relíquias. E hoje para falar sobre Game Arts, o evento que aconteceu em agosto, final de agosto. E eu fui para lá para cobrir o evento. E eu quero trazer para vocês hoje um resumo do que aconteceu, do que teve de legal, o que não teve de legal lá. E também quero trazer um recado para vocês agora nesse comecinho do podcast sobre o sorteio da caneca, que vai ter dia 22 de setembro. Caneca que foi nos dada, foi ofertada, adquirida na Shaorik Animes. Shaorik Animes, a sua loja de colecionáveis e peças de anime. Então vamos depois da vinhetinha para as considerações sobre o Game Arts 2016. A segunda, foi a segunda edição desse ano, claro. Então, bora lá! Voltando aqui, quero começar... Esse podcast vai ser dividido em tópicos, como foi dividido os podcasts do Campinas Anime Fest. E começamos com a entrada do evento. Vamos lá. Eu vou fazer sempre comparações com o Game Arts da primeira edição, que aconteceu esse ano também. É que eu insisto em pensar de alguma maneira que foi o ano passado, mas esse ano aconteceu, na primeira parte desse ano. Tudo bem. A entrada do evento foi tranquila. Eu cheguei mais ou menos no mesmo horário que eu tinha chego no outro evento, que é o Game Arts primeira edição desse ano. E a fila tava bem menor, tava bem mais tranquilo, eu consegui ficar até um pouco na sombra. Como a situação foi diferente, a primeira vez que eu fui com ingresso comprado na hora. E dessa vez eu consegui pegar antecipado. O que foi interessante, teve todo um trabalho bem embolado com a fila, só que o movimento não tava lá essas coisas. Comparando com o evento anterior, eu achei que tinha menos gente no começo do evento do que dessa vez. O público bem menor. E eu vou até falar sobre esse público menor depois quando chegar na parte de atrações. O que eu mais posso falar sobre a entrada? Eu posso repetir que foi tranquilo, foi bem organizado. As revistas foram todas tranquilas também, não teve problemas. Eu fiquei até um tempo ali parado dando uma olhada, vendo o clima como tava. Tava muito maneiro, tava muito bom. Como só tô eu, antes de qualquer coisa. Antes de qualquer coisa, como só eu participei do Game Arts, cobrindo o evento para os Catadores e Relíquias, esse vai ser um podcast meio solitário. Vai ser eu e eu mesmo falando para vocês. Então vai ser um podcast mais curto. Vou tentar fazer o mais sucinto possível para que minha opinião seja clara e coesa. O que é bem difícil acontecer. Se você já viu quando tem vídeo do Catadores, como que é. Então vou passar para a parte dos desenvolvedores. Os desenvolvedores que estavam lá, grandes amigos, grandes pessoas que já... Algumas pessoas que já tinha visto na primeira edição. E outros novos. Só que a quantidade deles estava menor dessa vez também. Vão reparar que eu sempre vou falar que foi menor. E essa é uma opinião que eu quero já deixar clara. Eu acho que esse evento foi um pouco menor comparado com a primeira edição. Eu não sei se essa é uma política da Arts Eventos. Mas ele parece que foi montado de modo a ser menor do que o outro. E não menor do modo pejorativo, não é menor de ruim. E foi menor, é como fosse um mini Game Arts. O Game Arts principal foi na primeira parte do ano e esse foi um mini. Porque vieram menos desenvolvedores. E assim eu vou continuar falando de alguns menos que houveram. E não é de modo negativo, é que só houve menos pessoas. Até eu pude me concentrar mais em falar com essas pessoas, por isso. Deu pra conversar melhor, consegui falar com muita gente. Os contatos deles estão no post. Grande abraço para todos eles. Muito obrigado pela atenção desde já. E cara, o que falar, a variedade de jogos que apareceu também foi interessante. Muita gente vindo com plataforma e até um jogo de luta muito maneiro. Que vai ter, tem no álbum algumas fotinhas dos jogos. Mais detalhes vocês conseguem nas páginas das respectivas desenvolvedoras ou pessoas que desenvolvem. Ok? E agora eu quero deixar vocês com os áudios. Eu fiz alguns áudios conversando com os desenvolvedores, eles dando pequenos pitacos sobre o que eles estão fazendo, o que eles estão trazendo na Game Arts. Então eu quero que vocês fiquem agora com o áudio deles, que foi muito interessante. E a gente volta já já, quer dizer, eu volto já já, para continuar falando, já deixar adiantado o que vai ser, falar sobre os cosplayers e os stands do evento, beleza? Então bora lá! Bom dia, boa tarde, boa noite. Eu sou o Fabrício Barros e estou aqui com o Lucas. E estamos aqui para mais um Catadores e Relíquias. E hoje cobrindo o evento do Game Arts aqui em Sorocaba. Lucas, já é velho conhecido. A gente falou dele no último podcast sobre o Game Arts, que ele trouxe o jogo Edgar. E hoje, 2016, tá? O que você traz de novo? Hoje estou trazendo o Edgar novamente, mas a novidade é o jogo My Own Little Planet, que é o novo jogo que eu estou produzindo. Eu pretendo finalizar ele para lançar na Steam também, até o fim do ano. E fala um pouco sobre o My Own Little Planet. Fala um pouco sobre ele. Ah, então, ele também vai ser um jogo de plataforma 2D, mas ele vai cobrir mais a história do personagem. Ele não vai ser tão hardcore e ação quanto o Edgar, porém ele vai ser algo mais denso e obscuro pra você tentar descobrir a história do personagem e por que os fatos estão acontecendo. Pô, que maneiro! É a mesma... Você vai lançar pra Steam? Vai ter um lançamento pra alguma outra plataforma além da Steam? Ah, o que eu planejo até agora mesmo é só Steam. Que o Edgar entrou no Steam, ele passou na Steam Greenlight, e aí eu vou colocar o My Own Little Planet também, até o fim desse ano, na Steam Greenlight pra ver se passa lá pra gente lançar mais esse jogo. Pô, excelente! De novo, quer mandar um recado pra alguém esse ano? Quer mandar um recado pra os seus fãs, pra quem que jogou seu jogo? Pode mandar! Não, eu só tenho a agradecer mesmo pelo carinho, que muita gente que joga gosta, e até me impressiona, porque como eu acho que já tinha falado que o Edgar foi meu primeiro jogo, e para um primeiro jogo, passar na Greenlight e entrar na Steam já é um sonho realizado. E é isso aí, agora eu tô fazendo My Own Little Planet e eu tava até conversando com você que... Aí agora eu entrei pra Ucosoft, que é a empresa que faz jogos do pai de família, o Gerson Mendes. Parabéns, cara, parabéns. Aí em outubro também nós da Ucosoft vamos estar num evento aqui em Sorocaba. E a gente vai aguardar todo mundo lá pra jogar a delícia. Ah, que delícia, cara! Cara, Lucas, muito obrigado. Valeu mesmo. Eu espero que você tenha muito sucesso com os seus jogos. Espero que My Own Little Planet seja um sucesso também, como o Edgar foi, ou é. Não saiu de nada, é, ele é. Por favor, vou usar o verbo certo. É isso aí, eu agradeço você também pela entrevista e pela oportunidade de dar uma divulgada no trabalho. Valeu, sempre um prazer falar com você, pô. Valeu, e voltamos já. I don't hate you. Voltamos aqui no Game Arts para falar com o Lucas, que é da Zuga Games, é isso? Isso, exatamente. Lucas, o que você trouxe aqui pro Game Arts desse ano aqui? Dá uma explicada para nós, por favor. Então, eu trouxe hoje um jogo chamado Timo Kids, que é para criancinhas de 1 a 8 anos, que eu tô fazendo para uma terceirizada aqui, a Blue Core, que tem o cliente que é a Timo Kids. Então, basicamente, é um joguinho que tem historinhas em vários idiomas e alguns joguinhos simples para as crianças se desenvolverem. Eu achei muito bom, tá? Eu perguntei para ele como funcionava. É, tem muitos esquemas legais. Pode contar um pouquinho sobre a ideia dos pais ter participação também nas histórias que você estava falando para mim? Isso, então. Na próxima versão do jogo, vai ter uma parte que os pais vão gravar as narrações das histórias, porque aqui é como se fosse um livro digital, tem várias páginas, e aí os pais vão gravando a narração de cada página, e depois a criança vai poder escolher quem que ela quer que conte aquela história. Não só o narrador que já vem original do jogo, mas aí os pais também vão poder gravar, porque a criança acho que vai curtir bem mais alguém que ela conhece contando a história, né? Sim, eu achei excelente, é uma inovação que eu não tinha visto, eu particularmente não tinha visto em joguinhos, em livros interativos assim. Eu não tinha visto coisa assim. Você poder deixar alguém gravar o áudio e falar, não, a criança pode escolher quem que ela vai querer ouvir. E é legal, e realmente aproxima a criança, o pai, a criança, a família, né, pra fazer uma atividade legal. Isso é muito bom. Eu dou os parabéns pra você, pra Zuga Games, por fazer isso aí, cara. Eu que agradeço por participar aí. E vamos esperar que seja lançado no próximo mês já nas stores. Vai ter pra iOS, Windows Phone e Android. E você quer mandar um recado pra alguém, pra pai, mamãe, Xuxa, pra quem você quiser, fica à vontade. Ah, vou mandar pra todos os pais aí que baixem o app, porque tá bem bacana, foi trabalhado com bastante carinho, tá bem legal pra criançada, totalmente seguro, vocês vão curtir. Então é isso, muito obrigado, Lucas, valeu mesmo, agradeço de coração, e é isso. Então valeu, eu que agradeço pela oportunidade aí, um abraço. Valeu, voltamos já! Mais uma vez aqui, eu, Fabrício Barros, e estou aqui com... Valdir e Vinícius. Esse é o único método para eu não esquecer os nomes de vocês. O Dinho já conheci no outro Game Arts do ano passado? Foi nesse ano. Nossa, olha como tá minha cabeça, cara. Minha cabeça tá muito zoada. Na outra edição do Game Arts, conheci o Valdir, ele trouxe o jogo do Senhora. Foi muito maneiro. Esse, eu ia falar esse ano de novo. Essa edição tá fazendo alguma coisa a mais. Voltou com o Senhora, que eu tô vendo aqui. Sim, trouxe o Senhora novamente, né? Nós trouxemos o Senhora porque ele chamou atenção, né? Foi um jogo que chamou bastante atenção, então. A gente tá usando aqui pra chamar atenção pro nosso stand hoje, que também nós estamos trazendo coisas novas. Estamos trazendo dois jogos novos aqui. Então, vou passar pro cara pra me falar. Quais jogos novos? Então, a gente tá com um que é um jogo da velha 3D. Ele parece fácil, mas quando você vai jogar, complica bastante na hora de jogar, é bem legal. E o outro jogo é o Dungeons and Cards, que é um jogo onde você utiliza cartas pra montar a fase que você vai jogar. Ah, pô, isso é maneiro, isso é maneiro. Essa ideia de você usar cartas pra montar um cenário tem muito em... Eu vejo, pelo menos, em board game. Que tem muito dessa mecânica em board game, de você pegar um tile, por exemplo. Ah, não, agora você tem um corredor reto. Ah, não, agora tem uma bifurcação e vai indo. Ah, isso é maneiro, cara. E eles já estão sendo... vão ser lançados, já... estão em produção ainda, como tá? Esses dois jogos estão em produção ainda. O Dungeons and Cards é um jogo que a gente tá retomando, né? A produção dele. Ele é um jogo já que a gente começou faz muito tempo atrás. Agora a gente tá retomando a produção dele. E o Tic-Tac-Toe 3D, que é o outro jogo da velha 3D, ele tá sendo finalizado agora. Ele tá aí na reta final para pra gente terminar o jogo e quem sabe aí lançar em alguma plataforma pra PC. Ah, tá. Tu tem ideia, você falou PC, mas vai ter, já tem alguma coisa pra mobile, alguma coisa assim pra rolar também ou não? Por enquanto, o projeto tá sendo feito pra PC. Tal. Isso. Tá exclusivo pra PC. Sim. Por hora o projeto tá sendo feito pra PC. Como não sou eu nem o Toz aqui, o Vinícius, o game designer desse jogo, é um terceiro integrante aqui da equipe, então ele vai tomar conta dessa parte de qual plataforma mesmo será lançado, mas por enquanto tá sendo desenvolvido pra PC. Ah, não, beleza. Pessoas, pra fechar aqui nossa pequena conversa, querem mandar um recado pra alguém? Papai, mamãe, Xuxa, Pangélica, pra quem que você quiser, cara? Ó, começar com você. Ninguém? Nada? Ninguém, né? Sei lá, mano, qualquer pessoa do mundo. Você, Joana! Você, abraço pra você. Serve também. Então, vou mandar um recado aí pra minha namorada, então, a Beatriz. Vai mandar um beijo pra ela. Aí, ó, pô. Amor, ganhar aquele crédito, cara. Isso é muito bom. E tu? Eu vou mandar pra Edinair, a senhora que saiu correndo da repórter. Vou mandar um abraço pra ela aí, obrigado aí por ter criado o meme. Graças a você, a gente tá aqui. Então é isso, eu agradeço muito a vocês pela conversa. Foi curto, mas muito obrigado mesmo. Valeu mesmo. Eu que agradeço. Pô, valeu, obrigado aí por ter vindo. Então é, e vai! E eu de novo fiz o gesto pro gravador pela quarta vez seguida. Olá, voltamos aqui. Eu estou aqui com o Diego, que eu não esqueci o nome dele por mais de 2 segundos. Isso é bom, isso é excelente já pra mim. Diego, você está trazendo que jogo hoje aqui no Game Arts? Hoje eu estou trazendo aqui pra vocês o Frogged, que é o nosso primeiro jogo bem elaborado do nosso estúdio, né, Royal 3D. E o Frogged é um adventure, assim, que ele tem o espírito dos anos 90, né, aquele espírito meio nintendista, né, dos anos 90. Que, né, a gente pegou muita referência de Banjo-Kazooie, de Mario 64, de Donkey Kong, sabe? Vários elementos assim que a gente gostava de jogar nos anos 90. E a gente resolveu fazer esse adventure pra celular, que é o Frogged, que é um reizinho que foi transformado num sapo. E ele agora ele precisa encontrar o caminho de volta pro reino dele pra poder tomar o seu trono de volta. Oh, que massa, cara, que massa. Ele tá há quanto tempo sendo desenvolvido? A gente tá com 6 meses agora de desenvolvimento. A gente tá quase na reta final. Acho que mais uns 30 dias, mais ou menos, a gente já consegue fazer o lançamento dele. Oh, que massa. Vai sair pra... sistemas? A priori ele vai sair para Android, né? O primeiro plano dele é Android. E logo em seguida ele vai sair para Windows Phone e para iPhone também. O iPhone talvez vai demorar um pouquinho, mas no começo vai ser Android e Windows Phone e vai demorar um pouquinho pra gente poder colocar na plataforma do iPhone. Bênção pelo Windows Phone. Bênçãos, por favor. Amém. Poxa, a tristeza, você não manda nada na loja do Windows Phone. Vou ver meu, sei lá, meu WhatsApp aqui. Meu Pokémon Go. Que não tem, meu Deus, como assim, cara? Não, mas a gente tá pensando no Windows Phone, sim. Aliás, tem bastante gente que pergunta, né? No Facebook, nas redes lá, que você vai ter o suporte pro Windows Phone, vai ter sim. Vai ser logo assim que sair do Android. Se não sair junto, vai sair um pouco depois. Nossa, perfeito. Tem preço de alguma coisa, como vai ser? Tem mais ou menos. É, a gente está planejando que ele vai custar na faixa de R$7 ou R$8 no Android, né? Na plataforma Android e para o Windows Phone também. Ah, um jogo, eu acho justo, porque eu tô vendo aqui, vocês não estão vendo? Mas é um jogo bonito, cara. Um jogo interessante de se ver. Tipo, visualmente também é interessante. Vendo, tem uma moça jogando aqui, tá legal ver o jogo dela. Tá maneiro. Tá gostando do gameplay? Tá divertido? Sim, sim. Quero ver no YouTube, cara. Ó, oh, cara, a gente vai tentar fazer alguns materiais pro YouTube. A gente tentou, assim, caprichar bastante nessa parte de arte mesmo, pra ficar um jogo quase, assim, a gente não é um estúdio profissional, somos um estúdio pequeno, indie, né? Mas a gente quer trazer essa qualidade legal, somente de arte, de gameplay, um gameplay, assim, massivo de jogar, sabe, que rode legal, pra pessoa não ficar travada ali. E a arte também a gente tentou deixar bem caprichada pra ficar gostoso de jogar, né? Um visual bem bacana. Pô, que maneiro. Diego, você, pra gente fechar, você quer mandar um recado pra alguém, pra papai, mamãe, pra Xuxa, pra Angélica, qualquer pessoa? Cara, eu quero agradecer nossa equipe maravilhosa, nossa equipe pequena, nós somos em 4, nossa equipe, mas é uma equipe maravilhosa que tá resolvendo todos os problemas aí do jogo, fazendo tudo dar certo. Agradecer a Deus aí, porque tá abençoando a gente, né, que tá dando tudo certo, as oportunidades aí que estão aparecendo. E agradecer nossos familiares que vão apoiando, né, os testadores, a gente tem vários testadores, tem uns 12, 15 testadores que estão aí também dando sangue pra encontrar problema, né, família, meus pais, namorada, esposas, né, acho que é o que o pessoal da equipe aí queria agradecer. Então é isso, muito obrigado pela conversa, valeu mesmo. Como? Quase fiz o gesto com o gravador de novo, então vou indo agora. Posso valeu. Deixar o site? Pode, por favor. O site do jogo é frogedgame.com, tá? É só procurar lá. Se quiser também procurar frogedgame no Facebook, também tem a nossa página. Perfeito. Links vão estar no post do Facebook, vai estar tudo no post, beleza? Beleza. Valeu. Valeu, até mais. Olá, olá, olá, eu volto aqui para falar com o Steven sobre o Guts. Guts, né? Guts, exatamente. G-U-T-S. Fala pra gente sobre o que é o jogo e o que é a sigla, que é muito maneiro de saber. Guts, ele é um programa de TV. Ele é Gore Ultimate Tournament Show, o significado dele. Ele é um programa de TV onde as pessoas entram pra... é lutar pelas suas vidas, assim. É como se fosse um coliseu, só que passado ele sendo passado televisivamente, assim. Então, basicamente, o jogo é você luta contra outros oponentes e tal, e tem que desmembrar eles pra que você consiga ganhar o jogo e fazer um bom show pro programa de TV ter bastante audiência e tal. Eu achei maneiro a ideia que vocês colocaram. Eu joguei uma partidinha, tem um vídeo rolando lá no fundo, no outdoor, tem os comentários das pessoas passando embaixo, arroba, sei lá, fulano, aí tem o comentário da pessoa. É muito maneiro, que parece um programa de TV mesmo. Isso é muito bom. Os vídeos do fundo são muito engraçados, muito bom. Vocês fizeram também? A ideia a princípio era fazer o mais zoeira possível, porque a nossa pegada do jogo que a gente imaginou é que, como ele envolve muita violência, a gente não queria uma pegada meio séria. A gente queria que ele fosse uma coisa mais divertida, engraçada, que você se sentisse, tirasse um pouco o peso da violência. Então a gente fez tudo parecer bem engraçadão, assim. Então a gente fez os próprios vídeos, a gente fez as próprias inserções de comentários de quem tá assistindo a televisão e tudo mais, e até mesmo os golpes transparecem um pouco dessa comédia, assim. E aí a gente criou todo o conteúdo dele. E os cenários dele são muito bonitos. Eu achei o cenário muito bonito, cara. Ah, ele é um trabalho que, na verdade, vem de... A gente tá há pelo menos um ano trabalhando em tentar acertar o gameplay e tudo mais. E como a gente apresenta bastante pra eventos, a gente achou que era interessante fazer um trabalho de arte bonito e tal, pra atrair público e tudo mais. E ele tá há quanto tempo de desenvolvimento? Olha, ele vai fazer um ano e meio, assim, desde a concepção principal dele, que foi a primeira ideia. A gente levou ele pra vários eventos, nacional e internacional, pra tentar encontrar qual é a medida certa pra um jogo de luta. Como é um mercado muito competitivo, então a gente tava tentando acertar qual seria o tipo de gameplay que não competisse diretamente com Street Fighter ou Mortal Kombat, já que a gente é desenvolvedor independente, a gente não ia conseguir alcançar aquela qualidade. Então a gente tá querendo criar uma coisa mais original, uma coisa mais única. Então a gente vem há um ano, assim, desenvolvendo, tentando encontrar a mecânica certa. Acho que a gente já tá no caminho certo e já estamos partindo para o desenvolvimento dele. Desenvolvimento mais pesado, de criação de mais personagens, mais cenários e poder colocar pro público, assim. Nossa, perfeito. Você tem uma ideia de que plataformas ele vai? Ah, sim. A gente já está desenvolvendo ele para Xbox One, PlayStation 4 e PC. Então, nas duas lojas a gente já tem acordo e tudo para lançar ele. E para PC ainda a gente vai tentar lançar ele Steam. Aí o desenvolvimento dele, a gente está pensando em... Fizemos um cronograma que o pro lançamento dele ser em setembro do ano que vem. Nossa, perfeito. Então espere em setembro do ano que vem. Vem aí, Guts. É muito maneiro. Eu joguei uma partida que é muito maneiro. Cara, você quer deixar algum recado pra fechar a nossa conversa aqui? Quer deixar algum recado pra mamãe, papai, pra Xuxa, pra quem você quiser? É, eu peço que o pessoal consiga, pra que eles consigam ter acesso à build, a gente tem um nosso site que se chama playguts.net. O nosso site lá, ele tem toda a atualização do que a gente tá fazendo. A gente posta os vídeos de desenvolvimento e tudo mais. E a gente coloca, às vezes, a build que tá atual lá. A gente sempre atualiza uma versão para as pessoas jogarem. Então ele vai ficar aberto ao público, as versões alfa dele, para que as pessoas experimentem, dê opinião, participem, crie uma comunidade, assim. Porque o nosso objetivo é trazer o público mais para perto do desenvolvimento. O pessoal poder opinar e também poder mudar o jogo conforme o gosto de cada um, para a gente fazer o melhor jogo possível, assim. Então eu peço que o pessoal acesse o playguts.net e joguem, baixem, acessem o conteúdo e curtam a página. Perfeito, então. Cara, muito obrigado, valeu mesmo. Eu que agradeço, cara, valeu. E eu vou, e volto já. Vai! Cosplayers e stands, voltamos aqui. Ouvindo os áudios, deixei na sequenciazinha bonitinha para que não tivesse perdido nenhuma coisa. Cosplayers. Tem alguns cosplayers. Beijo pra Purple Fox. Cosplayer bonitinha, fofinha, pro meu coração. Dá um apoio pra ela. A página dela também tá no post. Outros cosplayers estavam maravilhosos. Tinha uma menina vestida com os esquemas do Witcher. Ela é linda. Vários outros cosplayers estavam lá. Todos estavam muito legais, simpáticos, receptivos a tirar foto com todo o cosplayer. Como eu sempre falo, você quer ser cosplayer? Você espera que você não vai andar em evento. E realmente acontecia isso. Isso é legal. O povo que eu tava aderindo bastante à ideia, perguntando coisas pros cosplayers. Tava muito legal. Os stands, galera. O que acontece? Os stands estavam no mesmo lugar. Detalhe, desculpa que eu não falei onde foi. Esse Game Arts foi novamente no Clube Recreativo Campestre, em Sorocaba. Aí tem, quem quer saber onde é, pode ouvir o podcast do primeiro Game Arts, que vai estar aqui no post também. A ideia é que nós estamos no mesmo lugar, atrás do público que está assistindo no palco principal, onde estiveram os youtubers, que dessa vez foram três. Se eu lembro bem, é Sir Casio, Seven e a Carolzinha. Depois eu dou um pitaquinho a mais sobre isso. Mas voltando sobre stands, para não desfocar, os stands estavam bem variados, tinham bons produtos, os preços estavam bons. Eu sempre sinto falta de board game, mas eu entendo hoje que board game não é lugar no evento, não tem lugar pro evento de mim. Quando vem, ele vai vir mais caro e eu não quero mais me decepcionar com preços gigantescos de board game, porque eu sou um fã do hobby. Mas então, só que mesmo assim, comparado com o outro, tinha o menos stands. E o agora até alguns estandistas que eu conversei também falaram que tava um movimento morno, tava tranquilo. Eu posso dizer que esse evento, resumindo, até na parte de stands, ele foi um evento tranquilo, ele foi um evento calmo. Não foi aquele cheio de gente, loucura, uhul, e não sei o que. Havia fan stands, vamos colocar também, já que eu incluí nessa parte, que não é stand, mas incluí nessa parte os campeonatos de jogos. Todos movimentados, todos com muita gente, pessoas jogando demais. Tinha espaço para pessoas dançar Just Dance, jogos de dança em geral, num canto bem espaçoso e bem confortável para as pessoas ficarem vendo, as pessoas dançarem. Tinha gente jogando os Guitar Hero, Rock Band e coisas do tipo similar, num espaço bem tranquilo também. Street Fighter estava rolando, Pokémon Tournament estava rolando, o que foi muito legal. Eu vou incluir no stands também, porque são espaços destinados para isso. Não são comerciais, mas são espaços dirigidos a isso, a videogame e ao que o Game Arts propõe. Game Arts. Nossa, como foi óbvio agora, meu Deus. Mas tudo bem. Voltando aqui, vamos falar agora youtubers. Os youtubers movimentaram o evento, como sempre fazem, não adianta. Só que foi interessante que, como eu tinha chegado cedo, eu consegui fazer todos os áudios. Vocês podem reparar nos áudios anteriores que eles estão bem melhores do que os áudios que estavam no outro podcast. Porque eu não tive o... Vamos colocar assim, entre muitas aspas, o atrapalhamento do público. Ah, não sei o que, tá gritando. Ah, meu Deus, gosto de café. Ah, gosto de pão. Ah, não tive toda essa coisa, esse burburinho em cima dos youtubers. Então foi bem interessante fazer os áudios de começo. É uma lição que eu pego pra vida: tentar fazer áudios fora dos horários que um youtuber vai estar num evento. o que é, parece até lógico, mas é bem mais difícil do que parece, porque tem muita atração, muita coisinha acontecendo. Então, como eu citei antes, era o Circásio, a Carolzinha e o Seven. Eu sentei um pouco pra ver o Seven e eu gostei do que ele tava contando, eu gostei das coisas que ele tava falando, achei bem maneiro. Como eu não sou tanto de ver YouTube, de seguir coisas do YouTube com frequência que eu gostaria de seguir, eu, quando puder, eu vou dar uma olhada no canal, sempre vou dar uma visitada, porque eu achei bem maneiro, ele é um cara bem simpático, bem interessante. Os outros dois eu não consegui acompanhar, porque eu estava em outros lugares, ou falando com as pessoas, ou conversando sobre o conteúdo do Catadores pra elas, ou até mesmo falando com os desenvolvedores, conversando e jogando jogos deles, que foi muito bom. Isso é muito gostoso do Game Arts. Ele trazer os desenvolvedores de jogos, menores, e você ter o contato direto com eles. Isso é muito interessante. E é o que eu acho que o Game Arts deveria focar um pouquinho mais, só que até com a mais. Vamos colocar, chamar mais gente, vamos chamar mais desenvolvedor, mais pessoas, para que o público tenha contato com eles. Ter os campeonatos é legal, ter youtuber é legal, mas chamar o público para ver o trabalho do desenvolvedor brasileiro sendo feito. Isso acaba uma cidade grande, ela vai chamar público, vai ter público para isso. Eu, pelo menos, acho que sim. Para fechar essa parte de pontuar coisas, o local e a alimentação. Vamos lá. Local, todo mundo fala, eu brinco que é em Mordor, porque quando você chega lá em cima, é lá em cima mesmo, você vê a cidade inteira de lá. É incrível, tipo, é bem bonito se você ver a paisagem. Eu pequei por não ter tirado uma foto do lugar, porque é bem bonito a paisagem. Então é de um dia meio ensolarado, tava bonito. Eu deveria ter tirado uma foto, eu não tirei. Da próxima eu vou tirar uma foto e mostrar pra vocês o quão alto é e o quão distante é. E meio que pontuar, aqui é tal coisa, aqui é tal coisa, que é próximo da rodoviária, você vai ver um pontinho. É bem interessante. Mas então, o local foi o mesmo local no álbum dos catadores, tanto do Game Arts, da primeira edição, quanto desse, tem um mapa. E ele funciona da mesma maneira, os espaços estavam bem definidos, as atrações estavam bem separadas. Ficaram alguns espaços vazios, que na edição anterior, por exemplo, tinha muitas empresas com coisas de informática, e essa edição não teve. Teve o que mais? A exposição de jogos de videogames antigos, ela tinha sido organizada por uma pessoa XYZ, não pela organização, pelo que eu entendi. E dessa vez foi organizada pela organização do evento. Anteriormente tinha sido uma pessoa independente, tinha feito isso, arranjado os consoles, arranjado coisas para poder mostrar para as pessoas. Dessa vez foram organizadores que trouxeram seus consoles e colocaram para exposição, o que foi bem maneiro, eu achei bem legal. Fotos também estão no álbum dos catadores no Facebook. Mas em si, o espaço é bem gostoso. Você tem como você dirigir de um ponto a outro rapidamente. A segurança é tranquilo. Banheiro é acessível e limpo. É muito... Nossa, tanto evento que você chega e tem um banheiro que, meu, é uma tristeza só. Mas é bem tranquilo. O Game Arts foi excelente nessa parte da segurança, a limpeza. Não teve problemas quanto a transporte de alguém, nada. Transporte me fez lembrar de caminhão, que fez lembrar de food truck. Sim, dessa vez houveram food trucks, caminhões de comida, vamos colocar assim, que estavam servindo as pessoas a um preço na média dos food trucks por aí, e tinham pessoas que estavam com barracas vendendo produtos japoneses, pastel, coxinha, refrigerante, aquela coisa mais leve, né? Aquela coisa mais, vamos colocar assim, mundana, sei lá, não sei como colocar, é simples, coisa mais simples pra pessoa pegar, mas bom, os preços estavam bem acessíveis, já repito de novo. Foi bem tranquilo também. A alimentação, eu peguei, por exemplo, eu peguei acho que um copinho com 10 coxinhas, mas coxinhas não minúsculas, eram as coxinhas médias, e saiu R$5, eram 10 num copo, mas vamos dizer assim, uns meio litro, 1500 mililitros, que não é, 500 ml, e foi a R$5. Pra mim começou, fui, comi, me satisfiz, tranquilo, um refrigerante ali, acabou a fome, enganou o estômago, como diz, e foi tranquilo. Tem muita gente que eu tava vendo comer sushi, tava comendo aqueles docinhos japoneses, as coisas food trucks, que ficaram num espaço aberto. Quem tem se você pegar o mapa, dá uma clicada agora, eu espero, ó, clicou. Se você olhar do lado direito, tem o espaço do teu centro, onde tá o espaço para as pessoas sentarem, o palco central. Do lado direito tem o espaço dos desenvolvedores. Para cima, a praça de alimentação. Para cima, quer dizer, seguindo para o lado direito, vai ter um espaço aberto. É onde estavam os food trucks. Eu achei bem interessante. É uma adição legal, não é ruim. É bem interessante isso daí. Música. Mas então, agora vamos para nossas considerações finais e agradecimentos. Vamos lá. Como eu tenho que, como eu falei, e a proposta é essa, comparar o evento com o evento anterior, Game Arts, eu colocaria que esse evento foi menor. Lembrando que o menor não é pejorativo, é o menor de menos mesmo, tipo, de como se ele tivesse contido, ele tivesse mostrando todo o seu potencial. Ou talvez a agenda das pessoas que poderiam vir, talvez não bateu. E uma coisa que me comentaram depois, a data do Game Arts também deu uma desvantagem pro movimento de pessoas, porque é final de mês geralmente as pessoas não têm tanto dinheiro, já não tem tanta como chegar até lá, não tem o que gastar lá. Se elas vão, por exemplo, vou ver o youtuber X, vou ver uma fulano Y, não só pelo evento, vou para uma coisa específica, eu vou ver o, por exemplo, o Seven, a Carolzinha, o Circásio, beleza. Então é isso que elas se baseiam para comprar o ingresso e para ficar no evento. A data, provavelmente, não sei como foi escolhido data pela organização do evento, mas essa é uma coisa que me lembraram depois e que eu aderi. Falei, meu, bem que poderia ter sido no começo de setembro, por exemplo. Rolava muito bem sendo no começo de setembro, porque aí todo mundo já tá mais, tá no gás, já tem o dinheirinho de um pagamento, alguma coisinha, quem trabalha já tá com o pagamento na mão, já, nossa, já dá pra investir mais, comprar alguma coisa a mais, comer alguma coisa mais, mais vantajada, vou dizer assim, uma coisa mais, né, aprimorada, uma coisa mais menorzinha, uma coisa mais tchan, sabe, e poder gastar mais. Resumindo, gostaria de gastar mais. A ideia do Game Arts aí foi, pra mim, que eles foram mais contidos, e eu vou também ser mais contido na minha nota. De 0 a 10, nós estamos aderindo isso desde isso um pouco mais atrás. Eu daria um 7,5, cara. 7,5. E não é porque por ter falas, todos os eventos vão ter. É por essa sensação de menos que houve, sabe? Sensação de, nossa, eu comparar um ou outro e falar, nossa, tinha mais disso, tinha mais aquilo, tinha mais aquilo, tinha mais aquilo. Isso foi tirando a nota. Não é um evento ruim, esse é o ponto. É um evento gostoso, é um evento divertido. Reencontrar as pessoas que, os desenvolvedores, amigões, muito legal. Dar um apoio pros caras é muito legal. Dê apoio pra eles, isso é muito bom. E o evento, ele ganha muito por isso, por ele estar dando espaço para as pessoas que desenvolvem fazer seus jogos e mostrar eles para as pessoas e ter esse contato direto, repetindo o que eu já falei antes, é muito legal. Só que o evento em si, se eu pegar ele globalmente, ele é menor, é um mini Game Arts. Então, pra mim, vai no 7,5 ali, 7,5, e não vai pro 8, é 7,5, ponto. E quero agradecer a todos que eu conversei. Eu não vou citar nomes agora, porque eu deixei todos os nomes no post, e eu não tenho acesso a eles agora, onde eu estou. Agradecer a todas as pessoas que eu conversei, desde cosplayers, a estandistas, a pessoas na praça de alimentação, aos desenvolvedores, às pessoas da organização. Muito obrigado a todos, muito obrigado mesmo. Vocês são pessoas maravilhosas. O evento foi bom, não vou negar, o evento foi bom, não tô querendo ser, digamos assim, cuzão, mas eu, como é pra eu fazer a crítica aí, tenho que fazer a crítica de um modo mais objetivo e meio sisudo, vamos dizer assim, então eu vou deixar desse modo. Mas eu agradeço muito a vocês, agradeço mesmo, mesmo, mesmo. Eu quero voltar no próximo Game Arts e ver o Game Arts bombando. Eu quero aumentar essa nota, eu quero deixar que falar, meu, é a 9,5, 10, muito louco. Que hajam mais coisas, que o Game Arts sempre cresça. Mas então é isso. Muito obrigado a todos. Valeu mesmo. Tem uma. Ah, verdade. Muito obrigado a todos. Voltando. Muito obrigado a todos. Valeu por você que ouviu. Valeu por você que emprestou o áudio do amiguinho. Valeu você que está no Panamá fumando um charutinho. Valeu você que está na Itália comendo um pãozinho fresco. E fiquem agora com nossos agradecimentos. Sim, eu lembrei que temos agradecimentos. Eu gravei agradecimentos. Então fiquem aí com os agradecimentos e a música final. E bye. E só lembrando, é o PS, o pós-signature, que vai ter coisas mais pra frente. Fiquem ligados que vai ter novidade por aí, beleza? Então, bye! Definitivo! Olá, pessoas. Eu estou aqui de novo com vocês, mas eu trouxe um convidado, uma pessoa incrível, uma pessoa maravilhosa, wonderful, que é... Lucas, e para de puxar o saco. Ah, nossa, que isso, cara? Que isso, jovem? Pouco ignorante, não. Então, essa pessoa legal e supimpa, é isso aí. Yeah. É, nós estamos aqui para o nosso bloco de agradecimentos. Ele falou que ele já falou pra mim, eu não fui lá, então por que eu tô agradecendo? Eu obriguei ele a fazer isso. Não, obriguei não. Eu falei que eu não fui lá porque eu tinha que agradecer. Você falou que a gente viu as pessoas lá, eu não vi, você que viu. Aí, ó, viu? Essa é a explicação. Oficialmente é isso. Eu gosto porque eu faço eles responder, entendeu? É legal. Não. É, isso não vai salvar você, eu vou deixar assim mesmo. Não vai mal. Eu não ligo. Aí, ó, pronto, pessoa sincera. Então, nós queremos agradecer, primeiramente, a Anime Show. Impacto Physio Geek. A Anime Toys. Empório Med. A Clube TCG. O Z Games. Eu quero agradecer especialmente a Shaorika Animes. Foram muito legais e temos novidades com Enos depois. Multiplayer Story. A Pastelaria Alternativa, a melhor salada de frutas de Sorocaba. Anime XD. Questline. O Zogue Game. A Royal 3D. Arco e Flecha Dragão. O Lucas, que fez o jogo Edgar e a My Own Little Planet. A Fatoys. Homeplayers.com.br. Uber, Fox e Cosplay. E a Yumi Art. Todos que nós agradecemos aqui estão no post. Vai lá, dá uma olhada em tudo, que tem coisa muito legal por aí, beleza? Então é isso, muito obrigado a quem ouviu, muito obrigado a quem não ouviu, muito obrigado a quem baixou, muito obrigado a quem está segurando uma bandeira numa montanha da Tchecoslováquia. E é um ninja, que chama Godofred. Obrigado a você também, muito obrigado por tudo. Eu tô imaginando um ninja, desculpa. É isso, valeu! Valeu, falou e vai pra mesa. Yeah!